Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Alô meu Brasil, tô chegando. Tá bom, comadre? Tá bom, compadre? Eu e o carnaval, né? O carnaval já tá chegando. Rapaz, a crise tá tão braba que aqui em Brasília, por exemplo, não vai ter carnaval, não. O governo não deu dinheiro para as escolas de samba, então não vai ter. Vai ter só carnaval de blocos aqui, né? E muitas cidades, eu acho que os prefeitos estão fazendo certo também, né? De uma cidade lascada, sem dinheiro, sem nada, gastar dinheiro com festa. Né? Deixa por conta da iniciativa privada fazer a festa do carnaval, né? Que é uma festa lucrativa, que junta o povo, dá emprego para todo mundo e tal, e deixa o governo para cuidar das coisas de interesse da sociedade. A discoteca do Cleitão traz hoje pela primeira vez a dupla Rogério e Matheus. A Faculdade da Música apresenta os mestres Biá e Dino Franco. A frase irretocável é de Chico Xavier. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo número 5. E as dicas do programa de hoje é muito interessante, porque hoje eu vou falar para você, porque mudaram as regras e na minha visão mudaram para melhor. As regras da campanha eleitoral das eleições desse ano, muita modificação interessante, diminuiu o tamanho da campanha, empresa não pode doar mais, né? Muitas normas muito interessantes que eu vou passar para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo nesse ano que vai ter eleição para prefeito e vereador em todo o Brasil, com exceção aqui do Distrito Federal. A sugestão do Bejar traz a música nova de Ataíde e Alexandre. O programa Cleiton Aguiar é um oferecimento exclusivo da Wellmax Brasil Global LED Expert. As lâmpadas LED da Wellmax Brasil clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Eu começo trazendo aí Adalberto e Adriano, A Primeira Vez. Não vai ser a última. Sua timidez despertou minha paixão. Juro que você hoje é meu grande amor. Lua nova que brilhou nessa boca quente a me beijar, nesse corpo lindo em minhas mãos, me deixando louco de paixão. Esse nosso amor me faz tão bem, nunca amei tão forte assim alguém. Vem deixando sua timidez, vem ficar comigo de uma vez. Juro que você hoje é meu grande amor. Lua nova que brilhou no meu coração. Quero te abraçar, fico a pensar nessa boca quente a me beijar. Esse corpo lindo em minhas mãos, me deixando louco de paixão. Esse nosso amor me faz tão bem, nunca amei tão forte assim alguém. Vem deixando sua

apaixonada que chorando escrevi. Diga pra minha querida que eu só vivo penando. Me pergunto solução do que mal foi que cometi. Voa depressa, bombinha, antes que a noite apareça. Antes que me enlouqueça, por favor, esteja aqui. Se trouxer boa notícia, esta solidão eu penso. Mas se não for o que penso, sei que não vou resistir. Diga que neste desterro foi chorando que escrevi. Os borrões são os meus prantos que caíram sobre as letras. E os erros são memórias que por ela eu perdi. Com certeza ela entende mesmo estando mal escrita. Não contém frases bonitas, mas falei o que senti. Diga que estou sofrendo por viver assim ausente. Me amo loucamente desde quando eu a vi. O dia vem clareando, ainda estou acordado. Tristonho, desesperado, e a pombinha não vem. Será que ela não sabe como é triste um abandono? Já perdi noites de sono, sofrendo por querer bem. Belmonte Amaraí, Pombinha Mensageiro. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Carnaval tá chegando, né? Enquanto o carnaval não chega, diminui bastante os shows, né, sertanejo e tal, que o povo tá mais nessa onda do carnaval. Mas logo em seguida passa o carnaval e aí tem até o fim do ano para fazer show. E se você tá programando realizar algum evento, anote o telefone da RBM Música, é o 61 99 81 3601, 61 99 81 3601, para você utilizar os serviços da RBM Música, para você levar a atração condizente com o que você tem para gastar, viu? A RBM Música tem o artista do tamanho do seu orçamento. Você ligando 61 99 81 3601, você leva para sua festa Tauan Rodrigues, Wagner Simão, Djalma Lima Monteiro, Sula Mazurega, Bruno Aguiar, o show gospel da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. O e-mail é locutorpreferido@gmail.com, locutorpreferido@gmail.com. O avô do João, Cleiton Aguiar, Paixão é como fumaça. Você tomou conta de mim, me deixou assim, caído a seus pés, sem saber que caminho tomar. Não consigo voltar, estou perto do fim. Mata, este amor me tortura, faz da minha loucura a razão de viver. Traz os meus sonhos de outrora e me faz ver agora e vou enlouquecer. Amor assim como esse não é vida, é pedaço de morte. Faz de mim um tipo qualquer, a a chorar por tão cruel sorte. Morena, pense direito, pois paixão é como fumaça. Mata um homem, machuca, arrebenta. É vontade que dá, depois passa. Mata, este amor me tortura, faz da minha loucura a razão de viver. Traz os meus sonhos de outrora e me faz ver agora que vou enlouquecer. Amor assim como esse não é vida, é pedaço de morte. Faz de mim um tipo qualquer a chorar por tão cruel sorte. Morena, vence direito, pois paixão é como fumaça. Mata um homem, machuca, arrebenta. É vontade que dá, depois passa. Cleiton Aguiar cantou dele, Paixão é como Fumaça, para o Sebastian Alves. O Sebastian, ele é um cantor e compositor de Bacabal, no Maranhão, mas ele mora em São Paulo, curte o nosso programa pela Paulista FM, lá do bairro do Ipiranga, lá do Marquinhos Brasil, daquela turma toda lá, e chega para fazer parte do nosso Facebook. Sebastian, um abraço para você, seja muito bem-vindo, viu? Antônio Carlos e Renato, com a participação do Eduardo Costa, Pedindo Amor. Um só instante, lembrei assim de todos os momentos que te fiz sofrer. Duvidei do teu amor a cada dia, quis ser como do teu pensamento. Ilusão, hoje vejo o que restou de mim. Talvez agora, depois que tanto tempo se passou, no seu coração a mesma saudade fez você lembrar que quando a gente ama, enlouquece, quase sempre esquece de dizer. Então vem amor, acender nossa paixão. Meu coração está pedindo amor, é só você que pode me entregar. Qualquer dia, qualquer hora, vem amor, não demora, venha me amar. Não tenha medo de voltar pra mim, é tão bonito a gente perdoar. De verdade, é a nossa felicidade, te pedindo pra ficar. Nosso amigo, irmão, Eduardo Costa, meus amigos Antônio Carlos e Renato, que prazer estar cantando essa música maravilhosa junto com você. Senhor! Talvez agora, depois que tanto tempo se passou, no seu coração a mesma saudade fez você lembrar. Quando a gente ama, enlouquece, quase sempre esquece de dizer. Então vem amor, vamos acender nossa paixão. Meu coração está pedindo amor, é só você que pode me entregar. Qualquer dia, qualquer hora, vem amor, não demora, venha me amar. Não tenha medo de voltar pra mim, é tão bonito a gente perdoar. Eu te amo de verdade, é a nossa felicidade, te pedindo pra ficar. Essa dupla é de Belo Horizonte, Antônio Carlos e Renato, com a participação de Eduardo Costa, pedindo amor para Kelly Brasil, de Curitiba, capital do estado do Paraná, minha mais nova amiga do Facebook. Kelly, grande beijo para você. Lá em Curitiba, o nosso programa passa pela COSAC FM, né? Abraço para muitos anos já que a COSAC transmite o nosso programa em Curitiba. A sugestão do Beijar, música nova de Ataíde Alexandre, Me Ensine a Mentir. Me ensine a mentir, eu não penso em você toda hora. Me ensine a mentir, que esse amor é da boca pra fora. Me ensine a mentir, que em meu peito não mora saudade, que você não me dá mais vontade. Me ensine a mentir. Te vejo em minha frente, finjo que não quero. Coração desmente, o amor é cego. Eu não sou de ferro, eu não sei mentir. Me ensine um jeito de arrancar você de mim, me dê motivos pra não te querer assim. Me ensine a mentir, que nunca existiu paixão. Me ensine um jeito de arrancar você de mim, me dê motivos pra não te querer assim. Me ensine a mentir, que eu minto pro meu coração. Me ensine um jeito de arrancar você de mim, me dê motivos pra não te querer assim. Me ensine a mentir, que nunca existiu paixão. Me ensine um jeito de arrancar você de mim, me dê motivos pra não te querer assim. Me ensine a mentir, que eu minto pro meu coração. Me ensine um jeito de arrancar você de mim, me dê motivos pra não te querer assim. Me ensine a mentir, que nunca existiu paixão. Me ensine um jeito de arrancar você de mim, me dê motivos pra não te querer assim. Me ensine a mentir, que eu minto pro meu coração. O maior divulgador do Brasil, Flávio Beijar, aponta Ataíde Alexandre, Me Ensine a Mentir. Flavinho, tem muita gente aí que não precisa ensinar não, estão mentindo bem demais da conta. Olha, o Flavinho, ele divulga não só essas grandes estrelas como a Ataíde Alexandre, mas também, se você está começando um trabalho, O Flávio é especialista em Minas Gerais. Ele tem um roteiro de mais de 300 emissoras que ele faz daquele estilo antigo. Vai, visita o povo gosta muito dele. E é um trabalho efetivo, absolutamente necessário. E é a parte mais barata de toda a estrutura de uma carreira profissional e é indispensável. Se você quiser contratar o Flávio Bejar para ele levar o seu trabalho lá em Minas Gerais, é só ligar 61998136601. 61998136601. No próximo bloco, Ananias e Renato, Amado Batista e Djalma Lima Monteiro, com a participação de Mato Grosso e Matias. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os brasileiros que estão curtindo o nosso programa pela internet no exterior, fora do Brasil. Gente, tá, quando você saiu aqui tava ruim, né? Piorou bastante e até o trem consertar ainda vai piorar muito mais. Isso aqui tá um jacá, tá de vaca não conhecer bezerro, o trem tá feio, viu? Mas nós estamos pelejando aqui, o Sérgio Moro está dando uma faxina boa aqui, mandando um bocado de bandido para cadeia, político, empresário, um bocado de gente safada para ir para cadeia, para ver se a gente dá uma consertada no Brasil. Vai demorar, segura a mão aí, mais uns anos nós vamos acabar essa limpeza aqui, para você poder voltar para ajudar a reconstruir o Brasil, que o Brasil vai precisar ser reconstruído, né? Ananias e Renato, só amando é que se vive. Te amo só porque te chamo, chamo tudo de amor. Acho só porque te encontro, só porque me encanto, canto uma canção de amor. No peito mora um desejo, na boca um beijo, sempre a te esperar. A minha felicidade é pura vontade de te abraçar. O amor é uma saudade que a gente vive agora. Se ele te nega um beijo, você chora, não prendo a mão com medo, não tem segredo, é livre, quem tem amor tem tudo, só amando é que se vive. No peito mora um desejo, na boca um beijo, sempre a te esperar. A minha felicidade é pura vontade de te abraçar. O amor é uma saudade que a gente vive agora. Se ele te nega, você chora, não prendo amor com medo, não tem segredo, é livre, quem tem amor tem tudo, só amando é que se vive, só amando é que se vive, o amor é uma saudade. Essa concorrência não tem não, viu? Ananias e Renato, Só Amanda que se vive, a composição do Lucimar e do Ivan Medeiros, dois grandes compositores, meus amigos, né? Sempre mandam aqui as suas criações e eu recebo primeiro do que os outros programas, por isso é que eu tiro essa onda. Amado Batista, a versão é do Demetrius, Ritmo da Chuva. Nela vejo meu amor. Esta chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi com a chuva que caiu. Oh, gente, por favor, pra ela vá contar que o meu coração se partiu. Chuva, traga o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que me faz chorar. Chuva, trago meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que me faz chorar. Oh, chuva, traga o meu amor. Chove, chuva, trago meu amor. Oh, chuva, trago meu amor. Chove, chuva, trago meu amor. Oh, chuva, trago meu amor. Chove, chuva, trago meu amor. Oh, chuva, trago meu amor. Chove, chuva, trago meu amor. Amado Batista, Ritmo da Chuva para o Robenilson Campos Rabelo, ele é de Ponte Alta do Tocantins, nosso programa passa na emissora local lá. Robenilson, seja muito bem-vindo, você está fazendo parte agora do nosso Facebook. Um abraço carinhoso para os meus amigos do Tocantins, o pessoal lá de Ponte Alta e das outras cidades. Muitas emissoras de rádio transmitem o programa Cleito Aguiar no estado do Tocantins. É um estado que eu tenho um caso de amor especial já há muitos anos, né? Desde o tempo que ainda era o norte de Goiás, que eu já fuço por ali, já faço show, já ando e tal, e acabei fazendo muitos amigos no Tocantins. Vira e mexe, eu tô por lá, né? Vira e mexe, eu tô lá com meu amigo Eduardo Gomes, muito meu compadre Goiani Barbosa, gente da melhor qualidade, né? Abraçando o Gil Modesto, lá da Criativa FM de Palmas, capital do estado do Tocantins, onde todo dia de segunda a sexta-feira, 6 horas da manhã, eu acordo o povo para ir trabalhar, né? Lançamento nacional de Djalma Lima Monteiro com a participação de Mato Grosso e Matias, Viver para Te Amar. Cantando com a gente nossos amigos Mato Grosso e Matias. Ô, Djalma Lima Monteiro, deixa com nós, sucesso pra vocês, os meninos. Faz tudo o que quiser, vale se ainda me quer. Me mata de uma vez se for mulher. Eu quero te sentir e ser tocado no amor, louco e apaixonado. Me faz pecado mais sagrado. E ser um só, aí sim estou saciado. Faz tudo e muito mais, o que for capaz, pra me enlouquecer. Depois pode ir embora, ao romper da aurora, deixando seu cheiro. A noite acordar, dormir e depois sonhar e não mais chorar, viver pra te amar. Eu quero te sentir e ser tocado no amor louco e apaixonado. Me faz ser seu pecado mais sagrado e ser um só, aí sim estou saciado. Faz tudo e muito mais, o que for pra me enlouquecer. Depois pode ir embora, ao romper da aurora, deixando seu cheiro. E o amor no ar, para te lembrar, quando a noite acordar, dormir sonhar e não mais chorar, viver pra te amar, pra te amar. Depois do sucesso de Buquê de Flores, mais uma canção desse novo CD, o primeiro CD de Djalma Lima e Monteiro, com a participação luxuosa de Mato Grosso e Matias, Viver para Te Amar, para o Cadu Costa, DJ e locutor de rodeio de São José dos Campos, do estado de São Paulo. Ele agora faz parte do nosso Facebook. Cadu, um abração para você, seja muito bem-vindo. No próximo bloco, a dica do programa de hoje, as novas normas para as eleições municipais deste ano de 2016. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Preste atenção nessas dicas de hoje que interessa para todo mundo, viu? Houve uma mudança geral, na minha opinião, para melhor, né, na campanha, na maneira de se fazer campanha. Primeira coisa, a lei número, anota o número dessa lei aí, que se você tiver a curiosidade, você entra na internet para você saber mais detalhes, que aqui não dá para eu falar tudo, né? É a lei 13.165 de 2015, é conhecida como a Reforma Eleitoral 2015, 13.165/2015. Importantes alterações foram feitas. Por exemplo, a primeira coisa, está proibido o financiamento eleitoral por pessoas jurídicas, pelas empresas. Na prática, isso significa que as campanhas eleitorais serão financiadas exclusivamente por doações de pessoas físicas e pelos recursos do fundo partidário. Eu desconfio que vai ser só o recurso do fundo partidário, porque eu quero saber quem é. Depois de uma confusão, de uma roubalheira dessa, quem é que vai enfiar a mão no bolso para dar dinheiro para político fazer campanha? Hã? Quero saber, quem é que vai fazer isso? Vocês vão ter muita dificuldade esse ano de fazer a campanha. E tem um detalhe, vai ter que prestar contas 72 horas depois de gastar o dinheiro. Né? Então o trem vai ser complicado. Outra mudança promovida pela Lei 13.165 corresponde à alteração no prazo de filiação partidária. Presta atenção que isso é interessante. Quem quiser disputar as eleições esse ano, antigamente você precisava fazer a filiação um ano antes. Agora não, 6 meses só. Então você tem até o dia 2 de abril para poder fazer o registro para você disputar as eleições, né? As eleições esse ano serão no dia 2 de outubro. Pela regra anterior, precisava de um ano, né? E outra coisa, outra mudança importante. Você que tinha intenção de sair candidato, você não podia falar nada antes de começar a campanha, porque senão você poderia ter até a sua candidatura cassada, o seu direito de ser candidato. Agora não, você pode se apresentar como pré-candidato sem que isso configure propaganda eleitoral antecipada. Você só não pode pedir voto. Mas você pode dizer, ó, eu sou isso, eu sou aquilo, etc. A nova regra está prevista na reforma eleitoral de 2015, que permite que os pré-candidatos divulguem as suas posições pessoais sobre questões políticas e possam ter as suas qualidades exaltadas, inclusive nas redes sociais ou em eventos com cobertura da empresa. Você pode dizer, não, eu sou porreta, eu sou o cara. Pode falar, agora pode falar, viu? E outra coisa que mudou também. A data da realização das convenções. Antigamente era até de 10 a 30 do mês de junho, do mês 6. Agora não. As convenções vão ser do mês 7, de 20 de julho a 5 de agosto. Do mês 7 de julho até o dia 5 de agosto, né? E outra coisa, o registro de candidato pelos partidos deve ocorrer até as 19 horas do dia 15 de agosto de 2016. Outra mudança importante, o tempo da campanha eleitoral caiu pela metade, eram 90 dias, caiu para 45 dias, e antes começava no dia 6 de julho, agora vai começar no dia 16 de agosto. E o período de propaganda dos candidatos no rádio e na televisão também diminuiu, de 45 para 35 dias, ainda está muito aqui, devia ter arrancado a metade disso aqui, né? Com início no dia 26 de agosto, no primeiro turno. Assim, a campanha terá 2 blocos no rádio e 2 na televisão, com 10 minutos cada. Além dos blocos, os partidos também terão direito a 70 minutos diários de inserções, que serão distribuídos entre os candidatos a prefeito 60% e os vereadores 40%. Em 2016, essas inserções somente poderão ser de 30 ou 60 segundos cada uma. Do total da propaganda, 90% serão distribuídos proporcionalmente ao número de representantes que os partidos têm na Câmara Federal. Os 10% restantes vão ser divididos igualmente entre todos os partidos, né? Então, essas são mudanças importantes. Se você quiser saber mais detalhes, entre lá na Lei 13.165/2015. 13.165/2015. Ana Clara e Rafael, Alma Transparente. Amor e paz, te dei afeto, atenção, te dei cuidados tão especiais. Te dei meus olhos, minhas mãos, te dei meu corpo, te dei meu coração. Porém, fiquei a ver navios nesse mar de angústia e solidão. É sempre assim, a gente chega de alma transparente, joga aberto e limpo como eu joguei. Mas a pessoa traz cartas na manga, leva e ganha o jogo que não mereceu. Eu vou mudar, vou nivelar meu pensamento aos outros. Vou viver assim, vou assumir uma outra postura. Vou viver melhor, vou pensar mais em mim.

é, Sertão em Festa, tá? Bota lá, Sertão em Festa, tem um bocado de música que eu cantei lá, Eliane Samuel, né? Na internet tem esses trem tudo. Hoje em dia tá perigoso, rapaz, você faz uma coisinha. Outro dia eu fui numa festa de um amigo meu, quando eu cheguei em casa já tava o trem postado, eu tava cantando, assim, não vi que estavam me filmando, né? Eu já tava na internet. Hoje em dia, rapaz, até para namorar com a mulher do vizinho, você tem que ter cuidado, senão o vizinho fica sabendo rapidinho. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A coisa tá feia, né, comadre? Tem tá difícil, a inflação voltou, o mês tá esticando, mas tem uma providência que você não tomou ainda que você pode tomar. É você trocar todas as lâmpadas da sua casa pelas lâmpadas LED da Wellmax Brasil. Você já fez isso uma vez, você lembra que tinha aquelas lâmpadas de filamento? Você trocou, colocou essas lâmpadas frias, fluorescentes, que eram econômicas, agora não são mais. Agora as lâmpadas econômicas são as lâmpadas LED da Wellmax Brasil. Por que da Wellmax Brasil, Cleiton? Não é tudo igual, não. Tudo igual é um caminhão cheio de abacate. É, viu? Você, as lâmpadas da Wellmax Brasil foram as primeiras a receber o selo do Inmetro. Por enquanto, as primeiras e as únicas, né? Então não compre gato por LED, viu? Compre as lâmpadas da Wellmax Brasil e você que é revendedor, não espere o vendedor porque ele não vai passar. Ligue pra gente, 61998136601, 61998136601. Nós vamos anotar o seu telefone, passar para a fábrica e a fábrica vai ligar direto para você comprar, para atender a sua clientela com o que há de melhor. E eu tenho uma novidade, quero avisar todas as donas de casa do Brasil, que em breve vocês vão poder comprar direto na internet. Está sendo feito um site, um e-commerce do Cleiton Aguiar, e vocês vão poder comprar a lâmpada LED usando o seu cartão de crédito para comprar uma, 10, 50 mil, a quantidade que você quiser, e você vai ter a comodidade de receber na sua casa as melhores lâmpadas LED do Brasil, porque as lâmpadas da Wellmax clareiam muito mais, gastam muito menos energia, e você ainda tem 5 anos de garantia. Aniversariando hoje o Tony Santiel, Rosângela Hermógenes, Carlos de Oliveira Martins, Ana Lúcia Nascimento, Samuel Floresta, Suzana Maria Gomes, Patrícia Barbosa, Suzana Gonçalves, o meu amigo Major Cirlândio Martins, a Pati Flores e a Luciana Laura. E é claro, você que está de aniversário, você não me contou, mas da mesma maneira eu vou pedir para minha amiga Márcia Ferreira trazer o Salmo número 5, oração pedindo proteção a Deus, para que Deus proteja você, sua família, lhe dê muita paz, muita luz, muita sabedoria e principalmente muita saúde. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 5. Ó Senhor Deus, ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos. Meu Rei, meu Deus, atende o meu pedido de ajuda, pois eu oro a Ti, ó Senhor. De manhã ouves a minha voz, quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a Tua resposta. Tu não és Deus que tenha prazer na maldade. Tu não permites que os maus sejam teus hóspedes. Tu não suportas a presença dos orgulhosos e detestas os que praticam o mal. Acabas com os mentirosos e desprezas os violentos e os falsos. Mas por causa do teu grande amor, eu posso entrar nos pátios da tua casa e ajoelhar com todo o respeito voltado para o teu santo templo. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade e faze com que o teu caminho seja reto e plano para mim. Que os meus inimigos vejam que tu estás comigo. Não se pode confiar no que eles dizem, pois só pensam em destruir. A sua conversa é uma bajulação macia, mas está cheia de engano e morte. Condena e castiga-os, ó Deus, que os próprios planos deles os façam cair na desgraça. Expulsa-os da tua presença, pois eles muitas vezes quebram as tuas leis e se revoltam contra ti. Mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque tu os defendes,

Do Maranhão eu vou para Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta Goiás. Semana passada nós fizemos no programa especial 35 anos sem Goiás, foi um sucesso danado, né? E essa aqui é uma canção rara, de uma dupla rara que provavelmente você não conhece. Dr. Heber Oliveira foi que me mandou. Relembrando Goiás, Itapiranga e Tararé, mesmo caminho. Depois de muito sofrer na vida, minha querida, aqui estou. Não encontrei a felicidade, pois a saudade me dominou. Sei que me ama sinceramente, de ti ausente morro de dor. Se na distância nós padecemos, é que nascemos para o amor. Seguimos juntinho o mesmo caminho, teu doce beijinho agora é só meu. Me fala, me beija, me abraça apertado, presente encantado que a vida me deu. Passado eu não censuro, chorei e juro sempre te amar. A nuvem negra, a lua embaça, mas quando passa volta a brilhar. Quero na vida ser o seu guia, dar-te alegria é meu direito. Para quem vive apaixonado, o bem amado não tem defeito. Seguimos juntinho o mesmo caminho, teu doce beijinho agora é só meu. Me fala, me beija, me abraça apertado, presente encantado que a vida me deu. Essa é rara mesmo, porque eu não conhecia nem a dupla e nem a música, né? Relembrando Goiás, Itapiranga e Tararé, mesmo caminho. A frase irretocável do programa de hoje é de Chico Xavier. Tudo que é seu encontrará uma maneira de chegar até você. Eu sempre acreditei nisso, viu? Tudo que é seu encontrará uma maneira de chegar até você. A lei do retorno, ela é inexorável. Aqui se faz, aqui se paga, aqui se planta, aqui se colhe, né? Chico Xavier sabia das coisas e disse: tudo que é seu encontrará uma maneira de chegar até você. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Rogério e Matheus. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você me acompanha no rádio, você só escuta minha voz, você não tem noção do tanto que eu sou bonito. Para isso você pode me ver na televisão. É, todo domingo eu faço um programa na Rede Brasil de televisão e só não me assiste quem não quer. Porque o programa passa em mais de 200 cidades, incluindo 25 capitais, nas estações que já tem o sinal local da Rede Brasil de televisão, nas cidades, né? E você pode me assistir também se você for assinante da TV Oi, é o canal 1. A Claro TV é o canal 13. A Sky 175. TV Vivo 237, GVT 248, TV CTBC 714 e pelo canal C1 das Parabólicas. Né? E se você não tiver nada disso, você pode assistir no seu computador, no seu telefone celular, no seu iPad, né? É www.rbtv.com.br. rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão, todo domingo às 10 horas da noite.